Boa noite a todos. Boa noite. Vamos de novo, né? Tá meio devagar aqui hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Não tá ainda do jeito que a gente gostaria, né? Vamos tentar a terceira vez, porque é o teorema dos três. Boa noite a todos. Boa noite. Isso, não queremos acordar a linda criança, sabe? Mas é com muita alegria, é com muito júbilo que nós agradecemos mais uma vez os amigos aqui do grupo Cantinho de Luz, querido Mackenzie, Achilles, Ana Paula, todos os trabalhadores aqui do grupo, pelo convite, né, pela amizade, pelo carinho que sempre nos tem dado, a oportunidade imensa de estar aqui trabalhando juntos, como irmãos, como seguidores do Espiritismo. Muito bem, a comunicação à luz do Evangelho. Imaginem se os senhores, se os amigos fossem convidados para um banquete. E aí, neste banquete, vocês só poderiam comer 5% do que colocassem no prato. Imagine que esse banquete, após saírem do mesmo, os amigos só poderiam lembrar de um, apenas um, dos pratos. Aí olhamos aquela lasanha deliciosa, aquela macarronada, aquele arroz com piqui dos goianos, né? Aquele acarajé dos baianos, aquele pastel de Belém dos portugueses. E só podemos lembrar de uma coisa apenas. Esta, ou estes, são o resumo de comunicação. A gente fala, fala e fala, mas será que a gente retém tudo aquilo que a gente ouve? Será que o que a gente ouve do Evangelho, vindo aqui todas as semanas, lendo, muitas vezes, livros espíritas, ouvindo ou assistindo palestras, será que nós conseguimos reter tudo aquilo que nós ouvimos? Qual seria então a oportunidade daqueles que falamos aos irmãos queridos mencionar o Evangelho, trazer a boa nova divina de Jesus, que apazigua, que consola tantos corações aflitos? Qual a nossa responsabilidade? Qual o nosso dever? E será que estamos preparados para, se por um motivo ou outro for necessário, ou seja necessário, falar sobre o Evangelho de Jesus, como está na camiseta de vocês? Será que estamos preparados para isso? Aqui traremos algumas ideias, alguns pensamentos para nos colocar nessa posição lá na frente. Então vamos lá. Comunicação. O que vem a ser comunicação? Primeiro tema do nosso bate-papo de hoje. Aliás, queridos amigos, se tiverem alguma pergunta, um comentário, não deixem para depois. Porque grandes chances que vocês esquecerão no final da palestra. Então, se tiverem alguma pergunta, não entendi muito, levantem a mão. Estamos aqui para trabalhar em grupo, em união, ok? Então, comunicação. O que vem a ser comunicação? A gente fez algumas pesquisas, fomos lá atrás das ideias de comunicação. Então, a definição etimológica, ou seja, da raiz da palavra, comunicação vem do latim comunicare, que quer dizer partilhar, participar algo, tornar comum. Quando nós comunicamos, nós trazemos algum conhecimento, alguma história, algum causo, alguma experiência, alguma coisa que lemos, que ouvimos, que vimos, que presenciamos, trazemos ao público, trazemos, né, e comunicamos. Ou seja, partilhamos aquela informação, qualquer que seja, né, para que a pessoa que está ouvindo, nos ouvindo, possa também reter alguma coisa dali. E aí, o dicionário continua. Através da comunicação, nós, os seres humanos, e também nossos animaizinhos de estimação, os animais por aí, né, partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Olha que importante que é isso. Sem comunicação é impossível viver. Olha que forte que é isso. Sem nos comunicarmos uns com os outros, nós não conseguiremos viver. Ou nós não conseguiríamos viver. Aí alguém pergunta, ah, mas eu tenho um primo que ele não escuta. E ele também não fala. Ele não tem, tem essa dificuldade. Como é que ele se comunica? Gestos. Ótima pergunta. Gestos. Olhar. O que mais? Sentimento, com um toque, vai ver aqui em alguns minutos. Então, algumas curiosidades sobre comunicação. Porque muitas pessoas ainda pensam que comunicação é somente a falada, né? Temos a comunicação escrita, como a Ana Paula leu aqui na nossa abertura, no exódio. Temos os livros, palestras e assim por diante. Então, alguns fatos curiosos sobre comunicação. Vamos lá. Primeiro deles, nós mencionamos mais ou menos 150 a 200 palavras por minuto. Porém, nós conseguimos captar entre 1.000 e 3.000 palavras por minuto. Ou seja, soma aqui bem rapidamente. 5% a gente consegue captar do que foi dito e o resto está aí. Então a gente sabe que nós pensamos mais ou menos 10 mil vezes por dia. 10 mil pensamentos diferentes. Então a gente pode imaginar aqui. Imagina aquele desenho animado, aquelas onomatopeias, né? Aquela bolinha assim. Alguém já pode estar pensando na lasanha, que eu falei no começo da reunião. Os pastéis de Belém. Outro, aquele estômago roncando, não consegue parar de pensar na macarrada da avó que comeu aquele dia atrás. E eu continuo falando. As pessoas continuam pensando em outras coisas. É muito comum, gente. Por quê? Porque nós vamos muito mais além do que apenas podemos escutar. É impossível falar mais do que 100, 200 palavras por minuto. Nem que a gente fale rápido, é muito difícil. E mesmo assim, aquele que escuta, escuta com uma velocidade ainda muito maior. Então olha a importância de quem está aqui falando em público para reter a atenção, a curiosidade, né? A motivação daquele que está ouvindo, para que não pense na lasanha, no pastel de Belém, lá na macarronada, na feijoada, no churrasco e assim por diante. Nós estamos com fome, gente, só para dar uma ideia do que a gente está falando, ok? 65% do que aprendemos com uma outra pessoa, que interessante isso, é através da observação da linguagem corporal e não verbal. É por isso que há técnicas para apresentação em público. Imaginem se eu chegasse aqui e fizesse assim, vamos lá, gente, falar sobre comunicação hoje. A gente fala sobre comunicação, mas não estou com muita vontade de falar hoje, né? Estou cansado, trabalhei muito. O que a gente ia lembrar? Que o Flávio não conseguiu falar nada hoje. Embora a palestra foi dita, ele não conseguiu falar nada. Por quê? Porque a gente sabe que a forma como nós nos comunicamos, a linguagem corporal, diz muito mais do que as palavras. Por exemplo, eu dei uma pausa agora de 3, 4 segundos. Para quê? Essa pausa é proporcional. É proposital, melhor dizendo. A gente fala alguma coisa, espera um tempo para as pessoas conseguirem captar a mensagem. E o silêncio é muito importante. Por quê? Porque é uma forma de colocar aquilo em prática, né? Ou seja, a linguagem corporal, né? Vejam que tudo isso que a gente faz, né, tem um motivo. Então, vamos traduzir isso para o dia a dia. Espiritismo, para mim, tem que fazer sentido no dia a dia. Então eu leio lá aquela passagem maravilhosa do Evangelho. Eu leio que Jesus andava no Monte das Oliveiras. E aí um amigo meu está precisando de ajuda. Como é que eu faço para traduzir aquilo que eu li e para passar para aquele companheiro nosso? Lembrar disso aqui. Que eu vou falar algumas coisas, ele vai pensar muito mais, ele vai ficar imaginando a figura lá das Oliveiras, de Jesus. Nota que sempre que a gente ouve uma história de palestrantes muito experientes, eles conectam a história com todo aquele enredo por volta. Jesus, com seus cabelos longos, com seus olhos azuis, suas barbas, vinha passando, o que nós estamos fazendo? Imaginando Jesus com a imagem que nós temos dele. Pode ser que ele nem pareça com a imagem que a gente tem de Jesus. Né? É provável que ele seja moreno, cabelos pretos, enfim. Não importa aqui. A gente faz aquela mensagem e aí a pessoa começa a pensar, Jesus, eu tenho uma foto dele, desde que eu era pequenininho, minha avó me deu aquela foto, eu lembrava de olhos azuis, de barbas, né? Te lembra disso. E aí conecta com as emoções. Porque vem ali, 83% dos adultos aprendem visualmente. A gente olha alguma coisa e lembra. Por exemplo, aqueles que aprenderam na escola que o que é um círculo? Alguém sabe me dizer o que é um círculo? O que é um círculo? É um círculo. Como é que eu desenho um círculo? Né? A gente faz isso. Porém, a gente aprendeu lá na escola que um círculo é uma reunião de pontos dos quais estão equidistantes de um ponto central. Essa aula você faltou, né? Então imagine que o círculo tem um pontinho aqui. Pega uma linha Aí o ciclo está aqui, eu pego a linha e faço assim, ó. Né? Ou seja, todos os pontos que formam aquela linha conectam com o ponto principal. Mas é muito mais fácil lembrar do ciclo do que lembrar da definição do ciclo. Tanto é que daqui um ano, dois, quando voltarmos para cá e perguntarmos o que é um círculo, ninguém vai saber. Ou seja, quando saímos daqui hoje, daqui meia hora depois da palestra, se perguntarmos o que a gente conseguiu lembrar do que o Flávio falou, a gente vai lembrar de 5 a 10% só. Mais ou menos. É a média, gente. Alguns lembram mais, outros menos. Vamos lembrar aquelas coisas que nos tocam, emoções. Né? A gente continua. 7% de toda a comunicação é sobre o que falamos. A história de Jesus, que estava lá. A gente lembrou do quê? Que Jesus estava andando no Monte das Oliveiras, aquela paisagem que faz aquele monte de figuras. Só que a mensagem mesmo está nos 93%. A gente vai acabar não lembrando. 38% é de como a gente coloca a mensagem. São as técnicas da impostação de voz, do olho, né? Do linguagem corporal e assim por diante. E além disso, 55% é do nosso movimento corporal. Ou seja, a mensagem é importante, óbvio que é importante. Mas nós temos que saber como colocar a mensagem, como nos comunicarmos numa hora que seja necessário. Essa aqui é a ideia das nossas curiosidades sobre comunicação. O toque é a forma mais direta de comunicar-se. Por isso que algumas vezes ele pode ser também tido como ameaça. É, e varia de cultura para cultura. Nós, latinos, brasileiros, ou portugueses, podemos dizer, gostamos de abraçar, de beijar. A gente muda para os Estados Unidos, a gente vai trabalhar, que faz aquele amigo americano. Ei, tudo bem? O que esse cara tem? Que é isso? Nem conheço direito. Né? A gente sabe disso, que é diferente. Que é cultural. Né? A gente traz a nossa bagagem. Então depende de cultura para cultura. Isso é a parte mais interessante. As palavras, elas são guardadas em nossa memória de curta duração. E elas têm um tamanho específico, 7 bits. Por isso que quem estudou lá o Graham Bell, que inventou o quê? Lembra isso? Telefone. Ele lembrou e fez um produto para programação de 7 dígitos. Por quê? A gente sabe lá na psicologia que a nossa memória de curta duração, ela consegue guardar 7 números apenas. Ou 7 sequência de números, cores e por diante. Né? Aí o Brasil vai e coloca 8, 9 números e aí complica a vida de todo mundo. Mas enfim, vamos continuar. Então essa memória de curta duração é muito rápida. A gente lembra muito rápido. Porém, como a gente lembra rápido, a gente também esquece muito bem rápido. Então a gente vai também falar sobre as imagens. Que essas são diferentes. Essas vão para a nossa memória de longa duração. Eu não quero, obrigado. Não, obrigado. Essas vão para a nossa memória de longa duração. Embora a gente demore mais para guardar essas mensagens, nas imagens, né? Elas são muito mais facilmente capturáveis. Por quê? Porque estão na memória de longa duração. Então a gente vai lembrar que o Flávio estava aqui com uma camiseta, que cor que era? Sim, azul. Só que o conteúdo da mensagem, a gente não vai lembrar bem. Tem alguns que são daltônicos que a gente tem que levar em consideração, né? É? Alguns amigos nossos que não conseguem ver coisa, a gente, tudo bem, a gente consegue entender. Mas, enfim, aqui está o autor, né? O livro chama-se Silent Messages. Por que a gente está trazendo isso para, né, os amigos? Qual que é a intenção disso tudo? Porque o motivo ou a maneira pelo qual nós nos comunicamos tem muita importância. Né? A gente vai falar com algum amigo nosso que está precisando de uma ajuda. Né? Ah, não me preparo. Não é se preparar, não é uma palestra que você vai dar. Mas enfim, saber como se comunicar, como fala o Evangelho, com a simplicidade de Jesus, né? Como ele falava para os discípulos. A gente gostaria de ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo. Essa que é a ideia. A comunicação é fundamentalmente importante para o nosso dia a dia, né? As mulheres podem dizer, não mais que os homens, que se comunicam mais que os homens, sabe disso, né? Então a gente tem a ideia de que é muito importante. Então quando o momento chegar, a gente seja preparado para isso. Saber dessas ideias, dessas nuances da comunicação. E o fato mais curioso, o mais importante, 93% da comunicação não é verbal. São as emoções que nos tocam, é a linguagem corporal, é como eu olho para aquela situação, como eu apresentei durante aquele momento, e assim por diante. Por isso que o amigo nosso que, infelizmente, nessa encarnação, não consegue ver, não consegue escutar, nem falar através dos ouvidos e das cordas vocais materiais, ele consegue se comunicar assim. A gente tem relatos de pessoas que têm familiares ou parentes com deficiências físicas nesse sentido, que se comunicam às vezes muito mais do que um filho e um pai, né? Um filho e uma mãe e um filho, que estão distantes e não conseguem se falar direito. Olha que interessante isso. E aí vem uma lenda egípcia, até um livro Libertação, de André Luiz. Essa lenda é bem interessante. Existia um peixinho vermelho, bem pequenininho. E aí esse peixinho vermelho, ele morava num lago. E esse lago era repleto de árvores, montanhas em volta. Lá no lago tinha um pequeno estreito onde esse lago recebia água, né, que enchia o lago. Esse lago tinha pastilhas e azulejo embaixo dele, tinha muita lama, né? Esse peixinho vermelho era muito magrinho e não conseguia comer suficientemente. Por quê? Porque os peixes maiores tiravam de todo lado as larvas e aqueles outros peixinhos que chegavam perto dele. Então imagine, né? Os mais fortes, os mais hábeis, conseguem a presa mais fácil. É assim a lei da natureza. E o peixinho vermelho por si só não conseguia crescer, muito magrinho, muito pequeno, e assim por diante. Aí, o peixinho vermelho começou a fazer o quê? Começou a olhar e falar, já que eu não consigo comer que os outros peixes comem? E por esse motivo ou outro, eles são muito grandes, são gordos, são preguiçosos. Eu vou começar a ver o lago por volta dele. Eu vou começar a estudar todas as partes do lago. Uma parte que é roxinha, verdinha, ele olha lá embaixo na grama, na lama do lago, aquele lodo todo, começa a pesquisar, estudar sobre aquele ambiente onde ele morava. Ele descobre que lá no fundo do lago, embaixo da lama, existia uma tela, uma rede onde as águas se reciclavam. Existia aquela tela, aquela rede, que jamais os peixes maiores conseguiriam passar, porque eram muito maiores que ele. Aí ele pensando, será que existia lá atrás? Vou tentar passar. E se predispõe a tentar ultrapassar aquela rede, aquela grade que guardava, né, os peixes naquele lago preso. E aí ele vai e descobre um outro lugar. Um outro lugar. Sai pelas águas, pelo oceano, vai parar em um outro lugar, uma outra realidade, onde há outros peixes, outras oportunidades, começa a ver animais fora da água. Começa a ver árvores, outros, né, cenários e assim por diante, até que ele vê aquele monstro, aquela baleia bem grande. E aquela baleia, numa refeição matinar, né, acaba engolindo o peixinho. Aí ele se sente preso, vê que a sua vida vai acabar em alguns momentos, ele vai e fala o quê? Ai meu Deus, me tire daqui, por favor. E aí, de acordo com o seu merecimento, aquele peixinho, a baleia, por algum motivo, ou tem um espasmo e acaba cuspindo, né, a água toda e o peixe sai da baleia. Aí ele continua na sua peregrinação, ele vai para outros lugares, conhece peixes diferentes, novas realidades, fica muito deslumbrado com tudo que vê, outras criaturas diferentes, outro mundo, por assim dizer. Só que aí ele para e pensa, ah, meus amigos, eu deixei lá no lago. Tenho saudade deles. Quero voltar para falar com eles. Para saber como é que eles estão. Olha que interessante isso. A vida de quem mora aqui nos Estados Unidos. Deixamos nossos amigos lá para trás, né? Lá nos outros países. Às vezes sentimos saudades dos nossos parentes, amigos, né? Nossa família. E aí o peixinho, analogia do peixinho. Aí ele vai falar, eu preciso voltar para lá. Eu preciso voltar para aquele lago e contar para as pessoas o que elas estão perdendo. Elas precisam emagrecer para conseguir passar por aquela grade. E quantos de nós não gostaríamos de emagrecer alguns quilos no mês? Uma segunda história. Quantos peixes gostariam de emagrecer e passar por aquela grade para ver o mundo novo? E aí ele vai de volta à casa. Aí ele retorna ao seu lar. É naquele lugar onde ele morava, antes daquele lago fechado, existia um dos peixes mais preguiçosos, que foi condecorado rei daquele lugar, onde dizia as regras e fazia as regras, etc. E aquele rei, ele diz, Pois é, peixinho, o que aconteceu com você? Você está muito abatido. Pois é, rei. Eu fui para um outro lugar. Eu consegui sair daquele lugar ali, consegui passar para aquele estreito, né? Como eu sou muito pequeno, perdi algumas escamas, mas consegui sair e vi um mundo repleto de coisas novas. Queria contar para vocês. Queria contar para as pessoas. Queria passar essa informação. Aí o rei falou, ok, é isso que você quer. Eu não acredito não, mas vai lá e vamos que a gente faz. Chamou toda a população dos peixes, fez lá um town hall meeting com os peixes, todos, né? Uma reunião com os peixes do lago. E aí o peixinho faz o quê? Ele se vê num dos maiores medos do ser humano. Se nós perguntarmos para as pessoas em geral, o que mais temos medo na vida? O medo da desencarnação é o quarto. Não é o primeiro. Sabiam disso? O medo de avião é o terceiro. Não é o primeiro. O medo, a fobia, de altura é a segunda. E a fobia número um... Falar em público. Aí o peixinho começa a tremer. Aí ele não consegue falar. Ele... Gente, o mundo lá é bem melhor. Muito, precisamos ir. Emagreçam e vão pra lá. Aí ele para. Aí as pessoas imaginam, reunião de peixes, todos ali. O que, que é isso? Sai pra lá, peixe. Ignoraram o peixinho. Ficaram com preconceito contra ele. Ele não quer saber da gente, não tá nem aí pra gente, não sei o quê. Mal sabiam eles que ele voltou por esse mesmo próprio motivo. Porque ele sentia saudades daqueles que viviam com ele. Né? E aí, analogia que nós trazemos pro nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos colocados para o trabalho. Muitas vezes nós estamos num lugar que precisamos dar a mensagem espírita, cristã, a mensagem de renovação, de consolo, de amparo. E aí nós fazemos o quê? O que o peixinho fez. Não estou preparado. Sai de lá. Né? Por quê? Porque a gente não tem essa ideia de como falar e assim por diante. Então, aprendendo ou tendo essas ideias, vamos falar sobre os tipos de comunicação. Primeiro, intrapessoal, ou seja, quando eu falo para mim mesmo. Flávio, você consegue falar em público. Estude, pratique, se determine, prepare-se e vá em frente. Esse é um trabalho muito bom. Um trabalho que traz muitos frutos, não só para você, porque quando falamos, o ouvido mais próximo é o nosso. Estamos no primeiro plano para escutar a mensagem, mas também para trazer informação para os amigos queridos. Né? Então, como nós... Não consigo. Amigo, vamos trabalhar. Tem uma opção para você trabalhar no centro, fazer o exódio. Fala mais, tá? Não consigo, não. Por quê? Porque estamos falando para nós mesmos que não conseguimos. E nosso cérebro, meus amigos, ele é preguiçoso. Vocês sabiam disso. Ele é preguiçoso. Todos nós. Os nossos cérebros, eles foram desenhados ou desenvolvidos para procurar padrões de comportamento. Ou seja, corro. Então imagine, 2-3 mil anos atrás, quando a pessoa era colocada aqui, num lugar mais ou menos assim, uma sombrinha, meio meia luz, né? Com 25, 30 pessoas olhando para ela. Qual que era a nossa reação há 2 mil anos atrás? Eu vou correr. Porque se eu não correr, eu vou virar almoço ou jantar. E ó, a gente corria. Então nosso cérebro vê isso através de nossas memórias e reencarnações milenares. Nós vemos isso e lembramos daquela vez lá atrás. E não tem como mudar isso. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então a gente vem aqui começar a falar em público, o que acontece? O cérebro vê isso e começa a fazer o quê? Trazer enzimas, endorfinas, trazer o sangue para os músculos, né? A fala, esquece a fala. Eu vou pegar toda a minha energia e jogar nos músculos para quê? Eu vou ou lutar ou correr. Aí a pessoa vem aqui, não consegue falar. Então nós fomos criados não para esse motivo. Né? O nosso objetivo número um não foi falar em público. Por isso que nós trazemos ainda essa memória, né, lá do passado, de medo, de insegurança, de incerteza. que muitas vezes a gente nem sabe de onde que vem. Meu Deus, eu preparei com tanto carinho. Estudei. E eu tô aqui falando e... né? Acontece. E é tão complicado, porque às vezes a pessoa tem tanta coisa boa para falar em mente e não consegue. E não consegue. E aí perde a oportunidade, aquele amigo nosso que precisava ouvir, não ouve e a gente deixa passar a oportunidade. Então, meus amigos, há como reverter o problema. Há cursos que a gente pode fazer para trabalhar isso, experiências, melhora, existe solução. Vamos colocar nesse sentido, né? Interpessoal, quando nós comunicamos com outras pessoas, a gente fala, ouve, fala. Aí quando são duas mulheres falando, ao mesmo tempo, fala junto, uma esquece um menos, fala outro. É uma beleza, né? Eu gostaria muito na próxima encarnação voltar com a mulher para aprender como é que se faz isso. Porque eu não consigo, gente. Nós não conseguimos. Homens, não conseguimos. Nessa encarnação, nós perdemos já. Elas estão muito à frente do nosso poder de comunicação. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia, para o espiritismo. E os espíritos? Se comunicam conosco? Mais do que a gente pensa. Mais do que a gente imagina. Está lá no livro dos espíritos. Né? E dos médiuns também. Muitas vezes eles mesmos que controlam nossos pensamentos. Mas aí a gente pergunta como que eles fazem isso? Através de quê? E nós, que já estamos participando aqui dos grupos espíritas, já estudamos, né? A gente aprende que é através da mediunidade. Que é essa faculdade que nós temos, todos nós, inerente ao ser humano, né? Que se estabelece as relações entre os mundos desencarnados e os mundos encarnados. A gente sabe disso, né? E aí, ela permite a gente sentir e também a transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio e a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou seja, esse intercâmbio, essa troca, estamos fazendo comum as mensagens do além para o dia a dia. E vice-versa. Espíritos que já desencarnaram nos ouvem. Vêm aqui nos visitar, saber como nós estamos. E sentem felizes que estamos aqui já tentando aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Ao invés de ir lá fora, né, em outros lugares menos felizes, menos edificados. Então a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material se dá frequentemente. Muitas vezes nós não percebemos, né? Lá no próprio livro dos médiuns nos diz que quando uma pessoa, um espírito encarnado, se predispõe a fazer qualquer obra no bem, ou seja, quando nós, lá alguns meses atrás, quando nós aceitamos, podemos, com maior orgulho, maior prazer, maior felicidade de trabalhar de novo na Juresp. Quando nós nos predispusermos a fazer uma atividade no bem, os espíritos nos dizem que espíritos são colocados no nosso, acoplados no nosso dia a dia para nos dar energias, para nos dar motivação, para nos dar suporte para continuarmos a tarefa no bem. Olha que fantástico que é isso, gente. Então, a próxima vez que nós vamos lá trabalhar, ajudar, colaborar, sim, vamos. A gente sabe que nunca está sozinho. A gente sabe que tem aqui, ó, vários espíritos nos ajudando, se comunicando. Aqueles que podem ouvir, conseguem ouvir. Aqueles que podem sentir, falar, né, transmitir a mensagem e assim por diante. E aí, a gente pergunta, mas será que mediunidade é um fenômeno espírita? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Alguém não tá se importando com a pergunta. Porque ou é sim ou não, ninguém levanta a mão, fica difícil. Vamos de novo. Quem acha que é sim, levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é não, todo mundo tem que levantar a mão. Senão, não estou ouvindo a pergunta. Ok, muito bem. Não é um fenômeno espírita. Muito, muito pelo contrário. A mediunidade, temos uma visita aqui, ó, um mosquito. A mediunidade já esteve conosco durante toda a eternidade. Porque é um fenômeno biológico, é um fenômeno natural. Não é um fenômeno espírita somente. Sócrates já dizia que desde a sua infância ele era seguido por um ser quase divino, seu mentor espiritual. Temos vários exemplos que veremos agora. O próximo é no Velho Testamento. Moisés viu Jeová e começou a ouvir vozes. Lá, né, ouviu Jeová, Deus, que dava, ditava para ele o que ele tinha que fazer. O próprio Maomé, ele ouve do anjo Gabriel muitas coisas, ou muitos temas ou tópicos que ele vai depois escrever no Alcorão. Ele ouve do anjo Gabriel. Gabriel vem e fala para ele, ó, é assim, é assado, faz aquilo, escreve aquilo outro. Lá no Novo Testamento, Jesus conversa com Elias e Moisés no Monte Tabor. Ah, mas peraí, Moisés estava bem antes de Jesus. Como é que ele consegue conversar com Moisés? E o próprio Elias, que depois volta reencarnado como João Batista. Então, a gente tem vários exemplos no Novo Testamento. Jesus expulsa os demônios. Quem são demônios? São os espíritos, aqueles homens que estavam uma época encarnados conosco, que hoje tomaram decisões infelizes e se encontram numa condição mais infeliz ainda, de atormentar e trazer infelicidade para o próximo. São esses os que nós chamamos de demônios. E no Pentecostes, os discípulos falavam em línguas. O que quer dizer isso? Que eles falavam em línguas que eles não dominavam. Eles falavam em línguas arcaicas. Até hoje existem igrejas reformadas que têm esse tipo de cerimônia. Ou seja, os espíritos se comunicando conosco, trazendo essa comunicação, às vezes oral, muitas vezes, né, as pessoas ouvem esses irmãos nossos trazendo informações. Os exemplos são muito, muito vastos. Por exemplo, Strauss, o grande compositor, sonhava com a ópera e depois acordava e escrevia tudo. Para Mozart, com 7 anos, ele escreveu sua primeira sinfonia. Ou seja, é praticamente impossível, né, genética e biologicamente, alguém conhecer uma sinfonia como tão complexa que nem o Mozart. E os exemplos são muito vastos. O que estamos querendo trazer são alguns deles que nos impactam. Por exemplo, Joana d'Arc. Vamos fazer uma volta ao turno do tempo. Imagine os senhores com 14 anos de idade. Eu estava na oitava série, jogava bola e participava da Mocidade Espírita. É só isso que eu fazia. Ia para a escola, jogava bola e participava da Mocidade Espírita. Não fazia mais nada. Com 14 anos, Joana d'Arc lidera o exército francês para ajudar com que eles conseguissem acabar ou terminar uma guerra que já durava mais de 100 anos. Com 14 anos, a sua mentora, a irmã Sidifaux, vem e traz para ela táticas, estratégias militares que só alguém com muitos anos de experiência poderia saber. E depois disso tudo, ela acaba sendo, né, julgada como herege. A sua mentora, curiosamente falando, a sua mentora, a irmã Sidifaux, é um dos espíritos que vem depois escrever através de Kardec. Ele vem, uma das meninas que Kardec utilizava-se para a sua escrita do Livro dos Espíritos. Olha que fantástico isso. E a irmã Sidifaux ainda hoje traz alguns livros para nós, através da, né, psicografia de amigos nossos queridos, que trazem mensagens desse próprio espírito, esse próprio, né, mentora de Joana d'Arc naquela época. Ou seja, nada que se enquadre com o espiritismo que nós aprendemos. Porém, já naquela época existia, sim, né, fenômenos mediúnicos, contestados e aclamados pela ciência. Pergunta que nós temos é: como devidamente utilizar a mediunidade? A gente já sabe que todos nós somos médiums, a gente já aprendeu isso tudo, já ouvimos alguém falar: ah, mas todos nós somos médiums, eu sinto às vezes aquele calorzinho, aquela sensação gostosa. É? Ah, mas eu ouço meu avô falar comigo. Aí perguntamos: como devidamente utilizar a mediunidade? Todos nós temos a propensão da mediunidade. Né? A gente aprende lá no livro Missionários da Luz, que por sinal é um dos nossos favoritos. Temos que indicar algum livro para algum amigo nosso, Missionários da Luz é um dos nossos favoritos. E lá, André Luiz conta que ele vê uma pessoa que está numa condição um pouco difícil, voltando do trabalho, tinha passado por um bar, tinha ingerido alcoólicos, e aí ele precisava, os que precisavam ajudar uma outra pessoa. E aí vem naquele ali a única oportunidade. Aí vão e intuem aquele espírito para ele ajudar o outro para que um acidente seja, né, evitado. André Luiz ainda pergunta: esse aqui conhece, né, o ensinamento? Não. Mas era a melhor pessoa que nós tínhamos acesso naquela hora que nós poderíamos, né, utilizar. Então fica a nossa pergunta: será que estamos preparados para ser utilizados nesse sentido? Será que se tivermos uma oportunidade para auxiliar, estamos no nosso melhor preparo físico, psíquico, social, sexual, emocional? Fica a nossa pergunta. Porém, a resposta é muito simples. Temos que ter caridade. Por quê? Porque sem caridade não há salvação. Caridade primeiro conosco e depois com o próximo. A gente não consegue fazer o bem se não estivermos bem conosco mesmo. É muito difícil. Se eu estiver com gripe, resfriado, com uma atividade muito grande, eu vou lá. É muito difícil, muito difícil. Então, se vemos esse exemplo de André Luiz, onde gente não tem, não gostaria de ser aquele exemplo específico onde, por falta de tu, vai tu mesmo, né? Não. A gente vem aqui todas as semanas, aprende sobre o Espiritismo, né? Nos reforma, nos consola de uma maneira que incomparável. Vamos utilizar essa informação, esses conhecimentos, para que, se tivermos que colocá-los em prática, estejamos em nosso melhor preparo físico, emocional, psicológico e assim por diante. Essa que é a ideia, essa que é a menção. A mensagem. Emmanuel, nesse livro bem pequenininho, chamado Encontro Marcado, um livro de bolso, que é um livro fantástico. Traz lá várias mensagens do dia a dia, sobre temas variadíssimos, né? E sobre mediunidade ele fala, ele tem uma das citações mais maravilhosas que eu já consegui lembrar sobre mediunidade. Ele diz que o seu exercício nas tarefas espíritas exige larga disciplina mental, moral e física, assim como o grande equilíbrio das emoções. Fácil? Não. Não é nada fácil. Porém, é maravilhoso. A gente aprende que, se tivermos a disciplina mental, moral e física, a gente pergunta, mas eu participo do grupo mediúnico, mas assim, eu sei que eu não devo comer carne num dia, porque, mas eu como assim, porque eu não consigo ficar sem comer aquele bifão, cebolado. Ok? Você não consegue, né? Mas, de novo, a ideia do Espiritismo não é proibir nada, né? O Espiritismo não proíbe nada. Ele apenas faz o quê? Ele abre nossas mentes, né? Ele apazigua nossos corações. E com essa dualidade, né? Emoção, razão, nós conseguimos ver as coisas, né? Com outra maneira, com outro paradigma ou com outras lentes, né? Que gostaríamos muito de distribuir essas lentes para as pessoas. Uma vez nós ouvimos um amigo nosso dizer que o Espiritismo é esse óculos. Quem usa óculos sabe disso. Você acorda de manhã, eu uso lente, então eu sei muito bem como é que é isso. Não consegue enxergar aí, coloca óculos. Ai, que beleza, eu vejo tudo agora. Né? É muito, muito melhor. Então aquele óculos que nós temos de dar para as pessoas. E como nós conseguimos dar esses óculos, essas lentes, né, para enxergar o dia a dia? Através da comunicação. Através da comunicação oral, muitas vezes escrita, né, um toque. Ah, mas o que dizer? Eu vou visitar um amigo que... Um parente faleceu. Vou dizer o quê? Vai dizer nada. Vai dar abraço à pessoa, criatura. Acabou. Não precisa falar nada. Né? A gente se preocupa em algo que eu vou falar, que eu vou falar. Porque o Espiritismo... Ela não quer ouvir isso. Não, um momento, senhor. Talvez queira, mas grande chance de não querer. Mas vá lá, dê um abraço. Esteja presente. Né? A gente tem um ditado que entre crianças e filhos, não deem muitos presentes para os seus filhos. Façam-se presentes para os seus filhos, que é muito mais importante. Né? Porque os presentes vão lá. Mas aquela primeira vez que o seu pai ou sua mãe te levou no zoológico, você nunca mais vai esquecer. Esse é o presente. Né? Enfim, e aí a comunicação. Como nós falamos, como nós trazemos. Então é importante estarmos presentes, tocar, né? Colocar a mensagem de Jesus para frente. Temos uma visita lá, a mosca. Quem sim? Joana de Ângeles disse que a mediunidade é vigoroso instrumento de trabalho. Vigoroso o quê? Importante, rígido. Que deve ser utilizado com probidade. Probidade vem de probo, né, de íntegro, de puro, de nobre. E elevação, a fim de que lobriga, a fim de que traga para o seu conteúdo um mistério a que se destina. Qual que é esse mistério? Apaziguar corações. Quem assistiu aqui o filme As Mães de Chico? Quantas mães sonhavam em receber uma carta de seus filhos já desencarnados? Né? Quão importante é sabermos fazer bom uso da mediunidade? Nós estamos dizendo que temos que abrir um centro espírita ali do lado e... Não, não é isso. A ideia é saber utilizar a mediunidade para trazer a palavra amiga, para trazer o consolo, né? Para fazer o bom uso disso. Aqueles que são médios ostensivos... Disciplina, né? Trabalho. Sabemos que temos compromissos com a mediunidade. A gente vê nesse mesmo livro da Joana de Ângeles, Fonte de Luz, que o médium ostensivo, aquele que desde criança já apresenta sinais de mediunidade, é aquele que tem ainda várias dificuldades ou provas, expiações lá de outras encarnações. Então ele vem com essa, né, dificuldade hoje em dia. Quantas pessoas temos em hospitais, em manicômios, que têm fenômenos mediúnicos e são diagnosticados com esquizofrenia? Muitos. A própria Bezerra de Menezes diz, no livro Obsessão, se não nos equivocamos, que um fenômeno de loucura ou de esquizofrenia não vem sozinho. Ele sempre vem com obsessão espiritual. Porque quando temos essa disfunção patológica no cérebro, a esquizofrenia, ou seja, a ruptura cerebral, ela abre esse canal da mediunidade e espíritos afins que nós prejudicamos no passado, vem o quê? Uma presa fácil. Ah, agora eu vou lá. Reve o que é meu. Vai me pagar o que ele fez aqui comigo pela vez atrás. Então eles vêm e se tornam presa daqueles tempos. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos se beneficiariam se tivessem acesso a esses conhecimentos? Então nosso trabalho é muito grande. É trazer essas informações. É passar à frente que nós aprendemos. Emmanuel propriamente diz que as duas maiores caridades que podemos fazer com o Espiritismo é o quê? Divulgá-lo, né? E o bem a todos, né? Ou seja, a caridade que nós podemos fazer, né? Bem-aventuranças, trazer, etc. E a outra caridade é a própria divulgação do Espiritismo. Elas, no próprio livro, no final do capítulo, ela coloca um texto fantástico ainda, que diz, utilizada com equilíbrio, faculta o desenvolvimento... Mais um. Faculta o desenvolvimento ético-moral do ser e da sociedade na qual ele se encontra. Ou seja, faculta o desenvolvimento ético-moral. Ou seja, a gente aprende que o mundo não é só isso. Lá o peixinho, lembra-se dele? A gente tem que passar pela porta estreita, que Jesus nos dizia. Porque o mundo lá fora, nossa verdadeira pátria, não é aqui. É a pátria espiritual. Então, quão gostoso seria ser esse peixinho vermelho? Trazer o que nós aprendemos com o Espiritismo para os nossos amigos, parentes. Muitas vezes os parentes são aqueles reis, aqueles peixes que... esse negócio do Espiritismo aí, não quero saber disso. É comum acontecer isso. A gente respeita, mas pelo menos a gente tenta, né, fazer aquilo uma parte do nosso dia a dia. Promovendo o progresso intelectual e filosófico com vistas à aquisição de um sentido libertador das miasmas, das dificuldades, né? E atavismos, ou seja, presos ao passado, ancestrais, que permanecem dificultando a ascensão humana. Um dos atavismos é o nosso medo de falar em público. Por que temos medo ainda? Porque temos memórias, né, genéticas daquelas épocas que vivíamos, onde éramos presas de outros, né, animais que queriam estar ali para se alimentar do nosso corpo físico. Então a gente tem esses atavismos ainda, que precisamos eliminar, que precisamos dar o passo para frente, que precisamos passar por essa porta estreita, né, essa rede, essa grade que nos prende muitas vezes. Precisamos de quê também? Sacrifício. Precisamos emagrecer, não é fácil emagrecer, né? Deixar para fora as arestas, né? Deixar de lado nossos costumes velhos, acordar para o homem novo. Jesus dizia que ele trazia o que? A boa nova. O evangelho é a boa nova. E a mediunidade é o que? É essa comprovação da boa nova. E nós somos os trabalhadores da última hora, que demoramos para, né, aceitar o trabalho, mas estamos aqui, já sedentos, preparados, aprendendo, nos dedicando, para quando chegar a oportunidade, estaremos preparados. É isso que nós aprendemos com o Espiritismo. Se falarmos sobre movimento espírita e mediunidade, são coisas bem diferentes. Por exemplo, qual é o caminho? Ah, o caminho é aqui, o caminho é ali. Mas a melhor matéria para estudar é esse livro aqui. Então vão ter opiniões diversas. Então a ideia que a gente tem é, vamos voltar lá para, né, temas básicos. Livro dos médiuns, né? Mecanismos da mediunidade, domínios da mediunidade. Os livros que estão aí já escritos há mais de 50 anos. Ah, mas tem um autor novo aqui que ele escreveu um livro que é fantástico. Ele diz que você se tomar 3 copos d'água antes de ir para a reunião mediúnica, depois sentar e... Para quê? Não precisamos disso, né? Já passamos essa fase dos rituais, desses costumes. Tem que ir lá para as obras basilares, Kardec, André Luiz, porque esses amigos nossos, companheiros nossos, não devem estar utilizando a mediunidade devidamente, como aprendemos. Né? Estão colocando para quê? Para, infelizmente, vender livros. E é muito comum hoje em dia. Então lembramos que trazer sentido é obrigação do movimento espírita. E orientações precisas à mediunidade. Como participar, como fazer reuniões públicas, como fazer reuniões mediúnicas não públicas, como criar-se um conteúdo, um contexto, um método, metodologia para estudar mediunidade e assim por diante. E apresentar isso tudo como um valioso instrumento. Né? Ou seja, o caminho é só um, a gente sabe disso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Ele. Muitas vezes a gente para e, ah, mas eu gostaria de fazer aquilo, eu gostaria de ser um palestrante muito importante, muito famoso. Será que estamos preparados para isso? Ah, eu vejo as obras que o Chico fez e... Um dia chegaremos lá. Só que esta encarnação, temos outros compromissos. Com nossos filhos, com nossos sobrinhos, nossos amigos, filhos de amigos nossos, nossos companheiros, nosso grupo espírita, nossos parentes mais próximos, nossos vizinhos. Temos outros compromissos. Um dia chegaremos lá, porém temos que ir aos poucos. Né? A gente fala que ainda dá passos de bebê. Porque o bebê começa o quê? Ele levanta, ele começa a levantar, aí ele segura. Ele não sai andando de vez. Aí ele começa a levantar, depois ele faz o quê? Ele fica de quatro e começa a gatinhar. Aí depois de gatinhar, ele começa a levantar e segura nos móveis, né? Assim por diante. Aí depois que ele começa a andar. Aí depois ele faz o que? Ele corre. Aí ninguém segura mais, ou não é correndo, ele corre, para mais correr. Ah, beleza. Ninguém segura mais. Aí o pai emagrece, a mãe emagrece, não come, assim por diante. Não consegue ir ao banheiro mais. A gente sabe muito bem como é que funciona. Mas a ideia, meus amigos, é que a gente dê passos pequenos. Estude a mediunidade. Leia sobre mediunidade. Converse com amigos nossos que conhecemos que são médiuns. Vejamos os exemplos desses irmãos nossos que são médiuns. Né? Toda essa dificuldade, muitas vezes, essa resignação dos mesmos, né? Esse compromisso, esse respeito, tudo isso que eles fazem para poder continuar trabalhando no grupo mediúnico, é muito importante a gente aprender com isso tudo. Talvez nessa encarnação não sejamos médiuns ostensivos, mas já estamos aqui aprendendo, né? Lendo sobre mediunidade, lendo sobre como nos comunicarmos melhor com o nosso próximo, nossos amigos. E por assim dizer, conseguirmos na próxima estar preparados para o trabalho ainda maior. Essa aqui é a mensagem da comunicação espírita e como trazermos isso para o nosso dia a dia. Um dos temas muito importantes que nós vemos aí, por volta do mundo afora, aqui é muito comum, na região da Nova Inglaterra, a gente vê assim, psychic, né? Tem vários. Aqui em Salem, então, na época do Halloween, tem muitos, né? Você vai lá e lê a mão, lê carta e vê, fala com o espírito e assim por diante. A gente vai lembrar de Jesus, que mediunidade segura, mediunidade sadia é com Jesus. Ele dizia através de Mateus, capítulo 10, versículo 8, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E o mais importante disso tudo, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A mediunidade nós não pagamos por ela. Muitos somos, né, abençoados porque nascemos com esse compromisso. Muitos aprendemos a trabalhar, a educar, a desenvolver esse dom, essa faculdade bio, né, espiritual. Mas o mais importante é que trabalhemos a mediunidade, que utilizemos a mesma gratuitamente. Porque senão estaremos contra o que o próprio Jesus nos dizia lá há 2000 anos atrás. A comunicação é muito importante, porque através dela nós colocamos nossas ideias, né? Partilhamos nossos pensamentos, partilhamos nossas ideias. A maneira pela qual nós nos comunicamos vai dizer muito quem somos, mas vai dizer mais ainda o nosso comportamento. Como nós agimos, como nós atuamos no dia a dia, como nós, né, nos comportamos. Muitas vezes nós procuramos ainda, né, irmãos do nosso dia a dia, procuramos a salvação, as palavras do Salvador, e não nas atitudes do Salvador. Quantos falsos profetas, falsos cristos estão aí, dizendo que eles sim são os donos da verdade. A gente para e pensa, espiritismo, será que um dia a doutrina espírita será a religião do futuro? Está lá no final do livro dos espíritos isso. E aí o Espírito da Verdade diz que não. Não será a religião do futuro, porém será o futuro das religiões. A gente vê hoje em dia a ciência, outras religiões, filosofias, todas se emaranhando e se direcionando para temas que nós aprendemos há 50 anos atrás com André Luiz. Né? Existia uma época no Brasil, quando morávamos lá, um grupo de cientistas da USP que pesquisava fenômenos espirituais ou eletromagnéticos para desprovarem Allan Kardec, ou André Luiz. Né? Trabalhavam anos e anos a fio para tentar achar alguma coisa ruim ou errada dos livros de André Luiz. E até onde nós sabemos, não conseguiram. Né? Vemos hoje outras religiões, outras filosofias chegando próximo do que nós aprendemos com o Espiritismo. Então, se nós acreditamos que a mensagem espírita é consolada, ela traz realmente a boa nova de Jesus com outros olhos, a nossa obrigação, o nosso trabalho é nos preparar, é nos alimentar de conhecimento, para que lá na frente consigamos passar a mensagem para frente. O Espiritismo está destinado a contribuir para que a humanidade melhore o seu progresso moral e intelectual. Aprendemos tantas coisas com o Espiritismo, ele realmente nos transforma. Ele nos faz um homem novo, um ser humano novo. Porque ele nos mostra a importância do nosso comportamento, a importância de utilizarmos todos os momentos para trabalharmos no bem, né? Todas as oportunidades, todos os nossos relacionamentos. Né? É fácil? Claro que não é fácil. Porque o mundo nos convida para ir fora. O mundo nos chama para os prazeres, né, materiais que nós aprendemos. Que são importantes alguns deles. Precisamos ter nossa casa, nosso carro, precisamos comer, roupa, de vestir assim por diante. Mas eles não são os prazeres mais importantes. Eles não devem ser considerados como prioridade em nossas vidas. A nossa prioridade deve ser o quê? Nos prepararmos, trabalharmos, né? Caridade como nosso padrão número um de comportamento. Auxílio ao próximo. E esse auxílio ao próximo, essa caridade, vindo da comunicação. Utilizando nossos dons, utilizando nossos conhecimentos. Ah, mas eu não consigo falar em público. Você gostaria? Sim, então como aprender? Existem cursos por aí. Alguns centros espíritas já trabalharam isso, alguns palestrantes há um tempo atrás. Né? Existem oportunidades. Muitas. Como o próprio André Luiz já nos dizia. Quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. A gente para e traz para o nosso dia a dia, nosso trabalho. Né? Ah, eu gostaria de uma. Eu adoraria ter um aumento de salário ou uma promoção. Mas está pronto já? Não, então não vai ter. Nosso chefe nos diz isso. Então a gente tem que se preparar antes. Faz toda aquela homework, lição de casa, aprender tudo, trazer todo esse conhecimento para que no dia que tiver uma oportunidade, estarmos preparados, né, a janela se abre. Uma porta se fecha e abre-se outras várias janelas. E assim por diante. É isso que nós aprendemos com o Espiritismo. É isso que é a nossa importância de vermos esse tema de comunicação como um dos temas mais importantes sob a luz do Evangelho. Porque é ele próprio que vai nos trazer a mensagem para o dia a dia e para o futuro. E todo aquele que não levar a sua cruz e que não vier após mim não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Repetimos, quem não renunciar a tudo que tem. Renunciar, não aquilo que temos do dia a dia, não. Renunciarmos àqueles comportamentos antigos. Renunciarmos àqueles tempos que perdíamos bisbilhotando-se na vida dos outros. Ou tentando... Não, eu vou utilizar esse tempo como uma hora cheia, né, João de Jesus diz. Né? Tentar o máximo que eu posso e melhorar, trabalhar para o meu melhor, para a minha melhoria íntima, ajudar aqueles que estão à minha volta e utilizar da comunicação como esse veículo necessário, primordial, de fundamental importância para o nosso progresso espiritual. Gostaríamos de agradecer aos amigos espirituais que aqui estão nos intuindo para nossa comunicação com os amigos queridos. Rogamos a Jesus, aos nossos benfeitores e amigos que continuem nos iluminando, abençoando a Juresp, que é esse evento maravilhoso que os amigos aqui participam ou trabalham no mês de junho, e agradecendo aos senhores por não terem dormido e terem reparado nossa palestra, nosso trabalho desta noite. Muito obrigado, e lembramos que Jesus é o único caminho. Que assim seja.